Sherra, llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra. Llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra. Con un llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra. Llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra, llama Sherra. Esto va para largo, tú quieres saber, voy a averiguarlo. Yo estoy en mi casa, yo no salgo, yo tengo tu carro. Tú te portas mal, no soy batarlo. Yo me porto bien, ven a buscarlo. Vamos a depurarlo, dime. En tu celular no tiene saldo, dime. Tú me estás llamando y estás cerrando, dime. Tú estás bien borracha, estoy notando, dime. Vamos a depurarlo, dime. En tu celular no tiene saldo, dime. Tú me estás llamando y estás cerrando, dime. Tú estás bien borracha, estoy notando, dime. Con un llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra. Me llama de madrugada, dije con autoridad, que dónde es que tú estás, que si vamos a matar. Es que no es casualidad, le gusta mi cualidad, porque mi producto es bueno, garantiza calidad. Dice, no me quiere, pero de noche me llama, entonces tengo que castigarla, porque me levanta llamada. Dice, no me quiere, pero de noche me llama, entonces tengo que castigarla, porque me levanta llamada. Y es que no te cansa. Con un llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra. Llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra. Con un llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra. Llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra, llama, Sherra. Qué fiera, llama y cierra. Lo que me guilla, lo que me enculilla, que llama y cierra. Oye, muchacha, por lo menos llama privado. Todos los celulares tienen call ID. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um Bom Dia, Antena Web! Tudo bem convosco? Pois é, pois é, pois é. É terça-feira, dia 26 de abril de 2016. E já iniciamos com Dom Miguelo e Jamai Sierra. Agora temos música mais calma para esta manhã. Bom, calma. É, vamos dizer, uma música calma. São duas, aliás. Uma é daqui do nosso país vizinho em termos idiomáticos, isto é, refiro-me ao Brasil. O Netinho traz-nos Indecisão. É com que vamos ficar nestes instantes. Logo depois, a cantora Jerry Arriwell, a Spice Girl, que nos traz a música Lift Me Up. Esta versão, esta música, é retirada do seu best-of. Vamos então à música. Daqui a pouco iniciamos com as habituais rubricas. Para já então, estas duas músicas, quando já são 10 horas e 13 minutos. Bom dia, Antena Web! Thank you. dá pra viver sem você, pois a solidão já machucou demais. Quando o coração tem algo a lhe dizer, é melhor deixar rolar, voltar atrás. Você pode não perceber que meu sentimento é puro e verdadeiro, mas agora diz o que eu posso fazer pra você se entregar de corpo inteiro. Sempre quis ter um amor, amigo, não ter mais que esconder segredos, acabar com todo esse castigo que não cansa de ferir meu peito. Sua indecisão não faz sentido, pois só vivo pra lhe dar prazer. Amar é mais que um bom motivo pra gente se entender. Meu bem, diz que me ama, vem ficar comigo a noite inteira. Curte essa paixão tão verdadeira, infeliz de quem não sabe amar. Paixão tão verdadeira, Volta ouvintes, depois deste momento musical, que foi, ou que foram neste caso dois temas, música de Netinho, Indecisão, e depois aquela que acabamos de ouvir agora, de então de Jerry Harrell, chamada Lift Me Up. Pois é, vamos começar com as nossas rubricas. Porque já cá temos rubricas para vocês e vamos então seguir primeiramente com o nosso ecrã digital, aliás, com o nosso acordo ortográfico. É a primeira rubrica de hoje. Também vamos ter ecrã digital, mas é mais lá para a frente. Para já, vamos ter mais então uma... O motivo para ficar atento, porque agora vamos falar sobre mudanças no acordo ortográfico. É sempre relevante para que possamos escrever corretamente. Depois, vamos ter esta edição música de Tenny, chamada Le Temps. E, Le Temps, é mesmo este o termo, ou seja, o nome correto da música. E depois, vamos ficar... com Thalia, a música chama-se Amor é Mio. É assim que vamos seguindo nesta edição. Espero que gostem das músicas que vou escolhendo para vocês, lembrando que há muitos motivos de interesse em toda a programação do Grupo Antenor. Por exemplo, daqui a pouco temos as notícias das Nações Unidas em versão francesa. É apenas um exemplo. Mas antes temos o acordo ortográfico aqui na Rádio Antenor, nosso Bom Dia Antenor. Já está em vigor o novo acordo ortográfico. Com a nova regra, não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por consoante diferente de R ou S. Exemplos: antiprojeto, antipedagógico, autopeça, coprodução, geopolítica, microcomputador, semideus, seminovo, ultramoderno. Mas atenção, com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. Exemplos: vice-rei, vice-almirante. Lembre-se, o acordo muda somente a grafia das palavras. Restringe-se, portanto, à língua escrita e não modifica a língua falada. Rádio Câmara, a rádio da cidadania. Oh, Mi amor es mío, já de volta, ouvintes, depois deste momento musical. Nós por cá continuamos o nosso caminho. Eu peço mesmo imensa desculpa, está a ser mesmo muito difícil. Eu espero conseguir acabar esta emissão do programa Bom Dia Antena Web, porque realmente era suposto estar melhor, mas parece que estou a piorar. Portanto, espero mesmo conseguir acabar esta edição do Bom Dia Antena Web. Eu farei tudo para que sim, mas como isto já não prometo nada, porque realmente está a ser mesmo muito, muito difícil. Mas os ouvintes merecem e por isso cá estamos para seguir, enquanto seja possível, com esta edição do nosso Bom Dia Antena Web, numa altura em que já são 10 horas e 33 minutos. E hoje, ou agora, vamos ter a rubrica Minuto Saúde. É algo que temos aos nossos ouvintes diariamente, aliás. É uma das rubricas do programa Bom Dia Antena Web, que eu disse que era suposto ser feito gravado, mas que, bom, parece que não está a ser feito gravado, está a ser feito ao vivo. E realmente, bom, para já é assim. Era suposto não ser assim, mas para já é assim. E então, dizia eu que vamos ter esta rubrica, o Minuto de Saúde. E hoje, esta semana, vamos falar de lupus. É verdade. Vamos falar de lupus, que é uma doença que tem características muito singulares. Vamos chegar a conhecê-las, mas não será por mim naturalmente, será pelo João Marques. E este espaço tem também a colaboração da Ordem dos Médicos. Depois, música portuguesa. Vamos ficar com as músicas primeiro, assim, só porque sim, só porque eu gosto desta música. Violência dos... da música, não da temática. Bem, esta violência é engraçada. Música dos Fúria do Açúcar. E logo depois, vamos ficar com uma música um bocadinho mais séria. José Brito e António e Paulo de Carvalho, aliás, com Olá, então, como vais? É a música que vamos ouvir logo depois, da primeira, das Folhas do Fúria do Açúcar. Mas antes de tudo isso, temos o nosso Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O Minuto de Saúde desta semana vai abordar o lúpus eritematoso sistémico, mais conhecido por lúpus, com conteúdos da doutora Esther Ferreira, médica de medicina interna no Hospital de São João do Porto. O que são doenças autoimunes? As doenças autoimunes são doenças em que há uma desregulação do sistema imunológico, ou seja, uma desregulação do nosso sistema de defesa que, ficando desorientado, inicia um ataque ao nosso organismo. Estas doenças podem afetar qualquer órgão ou sistema e são mais frequentes entre as mulheres. São várias as doenças que pertencem a este grupo, do qual constituem, em exemplo, o lúpus, a artrite reumatoide, a esclerose sistémica, a psoríase, o síndrome de Sjögren, a espondilite anquilosante, as vasculites autoimunes, a diabetes mellitus tipo 1, entre tantas outras. Acompanhe este projeto em www.minutosaude.pt. Às 7 da madrugada, mal o despertador toca, o seu vasmurro relógio vira-se para o lado e fuga uma ranhoca. Levanta-se mal-humorado e já atrasado a barba por fazer, corta-se com extrema violência e o sangue começa a escorrer. Mais tarde vai ao frigorífico, abre a porta e para seu espanto, há de tudo até com bota, mas a manteiga tem ranço. Vai daí, manda um berro e vem a mulher a correr. O puto desata a gritar e eu tenho certeza que vai haver. Violência. quando à noite chega a casa, com tanta raiva acumulada, liga logo a televisão e leva violência de rajada. Enervado, entorna um pacote de leite a carpete, parece uma piscina. Levanta-se a correr, escorrega num skate, bate com a cabeça numa esquina. Manda ao puto castigo para o quarto, este vai ouvir música aos berros. Embora com isso que diz que está farto, não consegue entender os seus erros. Anda o homem há milhões de anos a somar córtex cerebral, para no início do século XXI Silva ser pior que um animal. Direi: olá,

Eles depois gravaram uma versão. Ah! Sim, senhor. É que eu gosto mais da versão das versões prévias. Curiosamente, gostei mais das versões prévias. Acho que a vocalista Carla Carvalho foi mais natural nessa. Enfim, nessas gravações experimentais, digamos assim. Bom, antes destas duas músicas, estamos então à rubrica Ecrã Digital, uma rubrica que é assinada pela Alternativa Rádio. Vamos então à rubrica Ecrã Digital. Alternativa Rádio, estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si. Steam Machines chegam às lojas em novembro. O mercado dos videojogos vai em breve sofrer um abanão. Resta saber se os efeitos serão positivos na indústria ou se esta será uma tentativa que nunca vai sair do nicho e conseguir fazer frente à PlayStation e à Xbox. Todos os que se preocupam com a qualidade gráfica dos jogos sabem que neste momento jogar num computador permite atingir níveis de detalhe e definição que nem as consolas de nova geração vão permitir. E esta é apenas uma das muitas premissas das Steam Machines. Computadores compactos dedicados ao gaming e que podem ser ligados a um televisor, tal como uma consola tradicional. Agora a Valve, empresa responsável pela investida, revela que as primeiras Steam Machines vão chegar às lojas no dia 10 de novembro, não sendo certo ainda em que países as máquinas vão ficar disponíveis. Quem adquirir uma Steam Machine com antecedência vai poder ter acesso aos dispositivos logo no dia 16 de outubro, naquela que é uma prenda dos fabricantes para os que acreditam desde já no conceito. Os computadores vão estar equipados com o SteamOS, um sistema operativo desenvolvido pela Valve e que coloca a sua loja de videojogos como núcleo da experiência. O Steam chega a ter mais de 9 milhões de jogadores em simultâneo. Além de alguns computadores terem especificações topo de gama, vão permitir a atualização de vários componentes, tal como acontece nos outros computadores tradicionais. Alguns modelos não permitirão, no entanto, uma troca da placa gráfica, já que a mesma estará integrada com a motherboard, o que implica uma mudança em maior escala. Além dos sistemas de jogos, os consumidores também vão comprar o Steam Controller, o comando de jogo, que terá um preço de 54€, e o Steam Link, uma pequena peça que ligará o PC a qualquer televisor da casa e que também custa 54€. As Steam Machines vão chegar ao mercado com um catálogo com mais de 1200 títulos, de acordo com a imprensa internacional. Resta saber como será a recepção do mercado e de que forma a pressão da Steam Machine e da rápida evolução tecnológica não vão obrigar as criadoras de consolas Sony, Microsoft e Nintendo a reverem os seus conceitos para sistemas de jogos domésticos. Até amanhã. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.com.

Bom dia, Antenweb! São 11 horas, 7 minutos depois da música dos Xícara, chamada Se Me Deixares Eu Digo. Vamos ter aqui a nossa rubrica das soluções práticas. É verdade? Vamos ter a semana a semana. Eu estava aqui a ver aqui uns dados aqui e dei a minha confusão. Bom, mas diz eu que vamos trazer então aqui a nossa rubrica das soluções práticas. E eu então espero que os ouvintes possam desfrutar destas mesmas soluções práticas. É porque vale a pena. E bom, nós sempre procuramos que vocês sintam, que vocês gostem das nossas soluções práticas. Daí vamos sugerindo então, claro, através da Alternativa Rádio, algumas coisas que podem fazer com que tenha um melhor dia todos os dias. Vamos então às soluções práticas nesta terça-feira. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Aqui, na sua rádio. Esta semana vamos falar sobre os métodos para recuperar do stress. A vida que temos atualmente não nos permite ter tempo para momentos de tranquilidade que nos sirvam de oxigênio para o resto do dia. Mas não é impossível. Através do relaxamento podemos libertar tensões, diminuir os efeitos do stress e encontrar um equilíbrio ótimo entre o corpo e a mente. Se quer obter resultados mais eficazes e duradouros, o mais indicado é adotar um estilo de vida mais equilibrado, para além de fazer uma alimentação saudável e praticar exercício. Existem outras maneiras de integrar o relaxamento no seu dia-a-dia. Métodos distintos para recuperar de um esforço físico ou mental, restabelecendo o equilíbrio psicossomático que o nosso organismo necessita. Hoje vamos falar sobre a automassagem como método para recuperar do stress. A automassagem é uma ótima alternativa para descarregar tensões. A mais simples, aplica-se para aliviar as dores de cabeça. Pressiona as têmporas com as duas mãos, fazendo círculos pequenos até à base do crânio. Volta às têmporas e termine na testa. Nas costas pressione desde a parte mais alta até abaixo com os dedos. Os gestos que aliviam o pescoço consistem em mover a cabeça para a esquerda e para a direita e em pressionar com suavidade as cervicais, movendo os dedos para cima e para baixo, fazendo círculos na base do crânio. Amanhã vamos falar sobre outros dois métodos, nomeadamente dormir o necessário e ingira os nutrientes essenciais. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas. conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Aqui, na sua rádio. Na sua rádio, Antena Web. 11 horas 12 minutos. Isto, ouvintes, já esteve melhor. É verdade. Também é verdade que também já esteve pior. Eu já sinto um bocadinho mais melhor bom, não é? E então, por isso mesmo, vou trazer-vos Paradise de Casey, ou a versão de Casey, e logo depois vou trazer-vos a música Please Stay, da australiana Kylie Minogue. São as próximas duas, e daqui a pouco temos Guia dos Astros. Até já! When you look at me, when I'm with you, it's paradise. No place on earth could be so nice. Through the crystal waterfall, I hear you call. Just take my hand, it's paradise. You kiss me once, I'll kiss you twice. I realize it's paradise. volta ao auditório depois deste momento musical. Please Stay, música da cantora Kylie Minogue. Vamos seguindo agora com o Guia dos Astros, primeira parte com os 4 primeiros signos nesta terça-feira, dia 26 de Abril de 2016. Depois da Guia dos Astros temos música, mas eu não vou dizer qual é, ou vou, digo ou não digo? Não, não digo. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula. Olá, hoje terça-feira, estamos na quarta semana de abril. Gente, bom dia para você que acaba de despertar. Guia dos Astros traz aí, né, previsões para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, sua capacidade de julgamento estará elevada e conseguirá estabelecer financeiramente o valor das pessoas. No trabalho, evite atitudes que demonstrem algum tipo de preconceito. Avalie bem antes de gastar o dinheiro que suou para ganhar. A 2, o clima é de entendimento total. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, você se sentirá com energia suficiente para vencer todos os desafios no ambiente de trabalho. No entanto, preste atenção no estresse e procure equilibrar sua vida profissional com momentos de lazer. No romance, vá com calma para não assustar seu par. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, as energias de uma nova era já podem ser sentidas, mas ainda há pendências no trabalho para serem concluídas. Procure ser mais paciente com as pessoas que fazem parte de sua vida e não se descuide da sua saúde, que pode dar sinais de fragilidade. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, não se deixe abater pelo grande número de obstáculos que têm se apresentado nos últimos dias. Sua autoconfiança para vencer desafios será sua maior aliada. Os exercícios físicos podem lhe ajudar a manter a saúde em ordem. No romance, seja mais ousado e não vai se arrepender. Opa, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta falando para você de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, Guia dos Astros. Greta Salome, In the Silence. Essa música é dedicada a Adriano Pequeno. Seja lá o que isto quer dizer, se eu assisto para um insulto, olha, desculpa lá. Não sei nada de inglês. Take my fear, make it disappear. De volta ouvintes, depois de In the Silence, da Greta Salomé, ou Greta Salomé, como seja. Vamos agora ficar com a segunda parte aqui dos astros, com mais 4 signos. E agora sim, para não dizerem que eu sou mau, vou dizer-vos qual é que é a música que se avizinha. É mexida. E eu, quando falei nos Beastie Boys, nunca pensei na relação da... naquilo que... nunca pensei que a Liliana fosse fazer referência, ou seja, que fosse, que soubesse mais do que aquilo que é habitual saber dos Beastie Boys. Gostei muito de saber disso, e por isso o tema que vamos ouvir chama-se Body Movin', e é uma música... não na sua versão normal, mas na versão Fatboy Slim. Mas antes temos então aqui dos astros, segunda parte com a Jani de Paula. Bom dia. As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. Olha só, a Guia dos Astros de volta falando pra você de Leão. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. No trabalho, você não deve dar tanta importância às críticas que receber, principalmente aquelas que venham carregadas de inveja. E aproveite bem o bom astral que anda envolvendo as suas relações familiares. A 2, seja mais participativo na vida da pessoa amada. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, sua relação no trabalho passa por um momento tenso. É bom reavaliar a qualidade de suas relações e parcerias. Boas disposições para as atividades rotineiras. Cuidado apenas para não acabar assumindo responsabilidades novas antes de acabar com as pendentes. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, profissionalmente, os obstáculos estarão presentes no decorrer da semana. Por isso, mantenha a discrição sobre seus projetos e evite chamar a atenção alheia para que a inveja não seja mais desses obstáculos a serem enfrentados. A 2, o ciúme pode atrapalhar a relação. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, você está mais sensível que nunca aos sinais do universo. Aproveite essa sua condição para avaliar o que alimenta a sua existência. No trabalho, há grande possibilidade de ter que lidar com pressões, mas nada tão sério que você não consiga contornar. É isso aí, pessoal. A gente volta rapidinho trazendo mais previsões para você de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Aguenta aí, Guia dos Astros. Volta já! Guia dos Astros com Jane de Paula. Body moving, body...

body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving. Pois é, ouvintes, já cá estamos, com 11 horas 36 minutos, já a olhar para o final aqui do nosso programa, mas antes ainda temos mais uma parte, a última, da Guia dos Astros. E depois, música. Vai ser ao som dos Venga Boys que vamos ficar depois com Kiss, When the Sun Down Shine. Para já, então, Guia dos Astros. Alô, ouvinte! Confia agora, Guia dos Astros. Opa, já estamos de volta e a gente fala agora para Sagitário. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Olha só, sagitarianos, a necessidade de se isolar aumenta nesta fase, o que beneficiará os momentos de reflexão sobre questões no trabalho. Evite assumir uma postura excessivamente crítica e racional como forma de preservar a qualidade dos seus relacionamentos. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, aproveite o dia para organizar sua rotina. Bom dia também para resolver os problemas financeiros que andam mexendo com seu humor. Afetivamente, o diálogo assume um caráter essencial, tanto para apaziguar os ânimos nas relações fragilizadas, como para atar os laços das uniões estáveis. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquarianos, pequenas atividades da sua parte se refletem positivamente na harmonia da sua relação no trabalho. Excelente momento profissional, com possibilidade de finalmente conquistar o que sempre desejou. No amor, são as afinidades que se tornam essenciais para uma relação a dois. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Piscianos, saiba tirar proveito do seu potencial neste período. Em algumas ocasiões profissionais, você vai precisar reagir com mais energia e impor suas ideias. A saúde será motivo de preocupação nos próximos dias. No romance, é necessário que você seja mais ousado. Bem, já acabou, né? Por hoje é só, pessoal. Amanhã tem muito mais Guia dos Astros. Beijos, até amanhã. Guia dos Astros com Jane de Paula. Pois é, ouvintes, lá ficamos com a nossa Guia dos Astros e também com a música dos Venga Boys, chamada Kiss When the Sun Down Shine. São, neste exato momento, 11 horas e 44 minutos. Nós já estamos a chegar ao final do nosso programa, mas atenção, porque ainda há tempo para mais uma rubrica, a última desta edição do nosso Bom Dia Antena Web. É a rubrica que dá pelo nome de Poetas e é trazida, como sempre, pelo Luís Gaspar. Alguém que passa aqui no projeto Antena Web, eu digo no projeto porque já passou no Canal 2, já passou no Canal 1, na que era a antiga Rádio Antena Web, desde 2010, praticamente desde a fundação da Antena Web. E é realmente gratificante poder observar que continuamos aqui a ter o Luís Gaspar com coisas novas, não são coisas repetidas, são coisas novas. É sinal, entre outras várias coisas, que o Luís Gaspar continua saudável, apesar dos seus, se não estou em erro, 84 anos, ou 83. Eu confesso que agora não tenho a certeza. Quando o Luís me escreveu pela primeira vez, acho que ele tinha, como é que era? 78, 77, agora não me recordo. Já foi há 6 anos, portanto. É, sem dúvida, um nome que nós aqui estimamos muito, sem dúvida. Bom, e vamos então à nossa rubrica Poetas, que é, para quem não conhece, a declamação de um poema por parte do Luís Gaspar e que, portanto, muitas vezes também com uma merecida nota biográfica sobre o artista em causa. Hoje, a nossa rubrica Poetas traz uma nota biográfica sobre David de Jesus Mourão Ferreira, que nasceu em 24 de fevereiro de 1927 e faleceu aos 89 anos, se não estou em erro, já tinha cumprido 89, sim, no dia 16 de junho de 1996. Foi um escritor e poeta lisboeta, licenciado em Biologia Orgânica. Biologia Românica, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Isto em 1951, onde mais tarde, em 1957, foi professor, tendo-se destacado como um dos grandes poetas contemporâneos do século XX. Aqui, trazemos-lhe Sobre Mim Cavalgas. O poema, então, do David Mourão Ferreira, declamado por quem só sabe fazer desta maneira, isto é, por Luís Gaspar. É a edição de hoje da nossa rubrica Poetas. Depois retomaremos para as despedidas. Vamos então à rubrica Poetas. Sobre mim cavalgas cingindo os flancos, colhes à passagem a luz do instante. De dentes cerrados, ondulas, avanças, retesas os braços, comprimes as ancas. Depois, para a frente inclinas-te, olhando o que entre dois ventres ocorre entretanto. E o próprio galope em que vais lançada, que a lua te empolga, que o sol te embriaga. Lua e sol tu és, enquanto cavalgas amazona e égua de espora cravada no centro do corpo. Centaureza alada, com os seios soltos como feitos de água. Queria bebê-los enquanto mais te dobras. Os cabelos, esses, sorvê-los agora. Mas de cada vez que o rosto aproxima, já é outra sede que me queima a língua. de nos teus olhos tão perto dos meus descobrir o modo de beber o céu. Bonito poema este de David Mourão Ferreira. Pois é, ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. Tenho para vocês mais 3 temas e espero que gostem de todos eles. Vamos começar com uma música que, para mim, é e será sempre uma grande música. Richard Anthony com Je suis amoureux de ma femme. Logo depois, a voz de Carla Morrison com Compartir. E já que estamos numa senda tão in love, vamos fechar com I Love You, da cantora canadiana Celine Dion. É desta forma que eu me despeço, agradeço a vossa presença, a vossa escuta, e esperamos então que amanhã não haverá Bom Dia Antena Web, por motivos pessoais, não poderei fazer o programa, mas enfim, estarei consigo na quinta-feira para mais um Bom Dia Antena Web. Esperamos que então, já sem esta gripe que me consome, esta constipação, que é uma coisa, enfim, não é bom relembrar-me dela, porque senão começa a agradecer. Mas enfim, bom, vamos então ficar por aqui. Não disse, para todos um forte abraço, obrigado pela vossa presença mais uma vez. Já são 11h51. Je suis amoureux de ma femme, música de Richard Anthony, alguém que nos deixou há não muito tempo, como quem diz, no ano de 2015. A todos, uma ótima tarde que se vai iniciar dentro de instantes. Até quinta-feira, quanto ao Bom Dia Antena Web, e se a saúde me permitir, daqui a pouco estou de volta para o Happy Nation, na Antena Web Momento, e aqui na Rádio Antena Web, para o 4x12, com a Adriana Flória, e também para o Rádio Alegria. E se a saúde continuar a permitir-me, também estarei consigo às 5h15, ou às 17h15, se preferir, para o Informação Hispana, na Antena Web Informação. Agora sim, até à próxima edição do Bom Dia Antena Web. Qu'est-ce qui me prend? Je me sens soudain tout drôle, comme si j'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Je suis amoureux de ma femme. Est-il vraiment sérieux? Je la trouve belle, je la chante sur toute la gamme. C'est comme ça quand on est amoureux. Demain je brise les ponts, je prends 2 billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances en jeune mariée. Depuis longtemps déjà n'existait plus rien. Restait seulement la presse en commun. Et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour de un nouveau bonheur. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. C'est drôle, aujourd'hui je suis amoureux de ma femme. Au premier jour, je suis amoureux de ma femme. Dans son état normal, je me sens prêt à passer 3 jours à rester couché, 3 jours à lui faire l'amour, 3 nuits sans dormir, 3 jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles, j'en ai fait le tour. C'est elle mon unique amour. Quelle chance.

Música.